tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem algum barulho que possa sair. Rapaz, é até estranho, hein? Voltar de novo. Tá, vamos começar? Vamos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Anais Manga Club. Eu sou o Luiz Garrido, eu tô aqui, como sempre, e depois de muitos meses, com meu amigo Leonardo Colim. Finalmente voltamos, né? Será? Será? Será que esse episódio sai? Dun, dun, dun, dun. Não, mas eu espero que saia, que a gente tá tentando faz alguns meses voltar a gravar, mas... Não, vamos pular, desculpa, porque, tipo, a gente sempre fala isso. Mas é que uma pessoa morar na Europa e ter, tipo, e a gente ter aula em horários completamente diferentes não colabora com a gravação. Nem mas, um pouco. É, mas nesse episódio, assim, pra gente voltar e tal, a gente teve uma ideia de fazer basicamente uma sessão de perguntas e respostas. É, a gente promoveu lá no site, tanto no blog quanto na página do Facebook e no Twitter também, pra vocês mandarem perguntas, tanto sobre o mundo de mangás em geral, seja a Jump, seja outra, o resto do mercado, sobre o Análise It, que esse episódio é pra meio que ser também uma comemoração de aniversário de não sei quantos anos do Análise It. Então... o Analyzit foi criado duas vezes, né? Eu ia deixando já claro. Primeiro em 2011, que tinha uma proposta que não funcionou. E depois voltou em 2013, no dia 8 de outubro, com a segunda proposta, que era comentar sobre mangás unicamente, principalmente a Shonen Jump. Por isso, isso foi 2013, são 6 anos já, Jesus. Sei lá, mano, eu sou de humanos. Mas acho que são. são 6 anos, são 6 anos. E inclusive a intenção era sair esse episódio ser lançado no dia 8 de outubro, só que deu, a gente teve que adiar umas 30 bilhões de vezes a gravação, então... vai sair um pouco mais pra frente. Não vamos dar datas, porque senão a pressão vai vir pra mim pra eu editar e lançar ela nessa data. Tá, então vamos começar lá. A gente, tipo, pegou as perguntas, mandaram, tipo, muitas perguntas mesmo. Eu pensei, não sabia que ia ser tanta coisa, que a gente nem, tipo, divulgou muito na análise e tal. Exato. E foram, tipo, umas 30, 40 perguntas. Eu separei elas em categorias e tal. A gente vai pegar algumas de cada uma dessas categorias. Mas, a gente tem aí vai sortear as perguntas. Sim. Então, algumas vão ser meio casuais, a gente vai pegar. Outras a gente selecionou mesmo. Aham, sim. E é assim, se sua pergunta não é respondida, relaxa que a gente vai provavelmente fazer mais episódios disso, se ficar bom e tal. E, tipo, pode mandar mais perguntas que a gente eventualmente responde a sua pergunta. Exato, porque acho que vai ter perguntas boas que vão ficar de fora por questão de tempo. Né? Sim. Porque a grande maioria das perguntas a gente queria responder. A grande maioria, tipo, 95% das perguntas, mas aí não tem tempo suficiente. Ouso dizer que 100%, porque até agora eu não vi, ninguém foi escroto, não teve nada, tipo, babaca e tal nas perguntas. Sim, acho que foi... a maioria das perguntas, eu digo 95%, porque talvez alguma eu meio que, tipo, li, eu disse legal e esqueci logo, mas a maioria me disse, eu quero responder essa. Mas vamos continuar assim, se você quiser mandar essas mais perguntas, você pode mandar no nosso Curious Cat, igual eu tinha falado, que é o curiouscat.me/analyzeit, né, com um I, não com um Y. Eu até hoje não entendo qual que é a lógica disso, porque o RL A lógica é porque a maldita da Microsoft tem o Analyzeit, que é o produto do Microsoft. Ah, entendi. Aí, pra não ficar igual o produto mais Microsoft, que ninguém conhece, ninguém usa, né, isso, mas existe, é com o I no lugar daí, do I. Tá, o RL daqui então também é com I. E se você manda pergunta lá, a gente eventualmente vai responder. Ou não sei, sei lá, a gente também não garante. Mas vamos pra começar, vamos começar com umas perguntas um pouco mais de leve e tal, pra gente também pegar o embalo, faz alguns quase um ano que a gente não grava um podcast, né? Vamos pegar então assim, o Pato perguntou, na opinião de vocês, a sexualização exagerada das personagens femininas em diversos manga shonen acabam mais afastando o público ocidental do que aproximando? Cara, você pegou uma das perguntas mais difíceis logo. Pra embalar. Ok. Então, vamos essa aqui do Pato, né? É, foi uma ótima pergunta, Pato. Sim, é, foi muito boa. A gente gostou muito dessa pergunta, foi uma das aquelas que deveriam ser respondidas, certamente. Né? É, a gente percebe muitas vezes pelos comentários de pessoas que não lêem mangás, como a sexualização de certas personagens, principalmente as personagens loli, que são mais infantis, acabam realmente afastando o público ocidental. E não vamos também falar isso, não. Não é, loli quer dizer criança, tá? Tipo, é que loli é um negócio que o pessoal inventa que falar que não é criança, mas é criança. Exato. Entendeu? Você pode dizer, ah, não, é porque tem 18 anos, tem 20 anos. Aquela pessoa, você parece que tem 8. São crianças, entendeu? É uma cultura da pedofilia muito foda. Exato. E pra nós ocidentais, principalmente aqueles que não são acostumados com o mangá, isso faz um impacto, entendeu? É um personagem que parece que tem 8 anos e tem como objetivo de sexualizar realmente uma criança, entendeu? É pesado. Por isso, quando público, o público ocidental vê uma obra como essa, ele não consegue entender o japonês. Então, e fica, de certo modo, chocado. Eu acho que eu discordo um pouco. Tipo, só a pergunta dele se a sexualização exagerada de personagens femininas acabam mais afastando do que aproximando, eu acho que mais aproximam. Porque mesmo que as duas, tipo, mesmo que o mundo, entre aspas, oriental e ocidental, tenham muitas divergências culturais, o assunto do machismo e da sexualização de mulheres está nos outros, está, tipo, nos dois. E, honestamente, eu não vejo isso sendo tão problemático, principalmente depois que o principal verbo de consumo de mangás e animes se tornou os serviços de streaming e a internet, que a gente não tem mais aquela, digamos, aquela triagem, entre aspas, da televisão. Acabou que, tipo, eu acho que, na verdade, sei lá, acaba sendo, na verdade, um ponto positivo, infelizmente, pra uma coisa se popularizar aqui. Eu acho que, sei lá, aquele que foi, teve uma polêmica ano passado, o Goblin Slayer lá, eu acho que ele não teria nem tipo 1% do sucesso que ele teve no ocidente, se ele não tivesse aquelas cenas tipo deploráveis e etc. Não, adicionando isso, eu comentei que afasta o público, e realmente afasta o público, mas indo à pergunta no específico, né, aproxima muito mais, realmente, como você falou. O que eu estava dizendo é que a sexualização dos personagens afasta o público ocidental, principalmente aqueles que não estão acostumados com o mundo dos mangás. Aqueles que já estão acostumados e têm uma tendência a gostar dessa sexualização, acaba se aproximando. Isso é a grande maioria dos homens. E é importante dizer que tem vários tipos de sexualização. A sexualidade, o sexo em si e a erotização não é um problema na sociedade. Sim. Inclusive, a gente tem um tabu muito grande relacionado a isso. Uma coisa que deveria ser mais aberta. Eu acho que, por exemplo, em Devilman, né? Eu gosto das cenas eróticas e sexualizadas de Devilman. Entendeu? Do novo, do filme. Ah, sim, do Crybaby. Exato, do Crybaby. É porque eu ia falar, tipo, nunca li o mangá de Devilman todo, mas conhecendo o histórico do Gonagai pros personagens, eu não saberia dizer se é tão positivo quanto é no anime, que eu realmente acho também que ele usa tipo, a violência e, tipo, essa coisa meio crua muito bem pro enredo do anime em si. Exato, por isso adiciona o mangá, adiciona o anime, essa sexualização. Porque a gente tem que saber separar uma sexualização simplesmente necessária, interessante à obra, que faz parte da natureza humana, o sexo, que é a erotização, da uma sexualização que é mais machista, que é simplesmente pra vender e pra fanservice, ver a mulher como um objeto. Tem alguns mangás que conseguem fazer isso interessante, e tem outros mangás que simplesmente sexualizam um personagem justamente pra vender, pra transformar aquele mulher, aquele personagem feminino em um objeto e vender. Muitos homens gostam disso, e muitos homens se interessam por isso. E acaba aproximando. E eu acho que isso é, tipo, infelizmente, ainda é uma tendência, assim, em mangá shonen. Cara, se você pegar os mangás da Shonen Jump, de uma forma ou de outra, mesmo que inconscientemente, ou bem pouco, ou menos, sendo eles lançados atualmente, eles ainda têm essas coisas, assim, Vamos supor, vamos pegar da Shonen Jump, que eu acho que é o coisa que é mais fácil de todo mundo conhecer, né? Em Boku no Hero, um mangá que eu gosto muito, e eu gosto muito como é que ele aborda os personagens. O próprio personagem do Mineta é basicamente criado pra, tipo, objetificar personagens femininas e é completamente gratuito. Ele não serve de nada pra trama, talvez como, tipo, uma quebrada de gelo, assim, e tal, mas, porra, completamente inútil. E eu sei que tem gente que gosta do Mineta, mas eu não acho ele um personagem, digamos assim, de forma alguma útil pra trama no geral. Eu nunca cheguei a problematizar o Mineta, mas pensando em si, o Mineta não tem realmente nenhuma função na história. Entendeu? Ele é um alívio cômico, que na verdade é normal em alguns mangás ter um alívio cômico. Na verdade, o alívio cômico tem uma utilidade na história, porque faz rir, faz deixar o mangá mais leve. Só que o alívio cômico do Mineta é unicamente voltado ao lado sexual. Sim. Ao lado de... Ele vê as adolescentes da sua escola e fica louco, né? Querendo elas. É o estilo de alívio cômico do Mineta. Se baseia nisso. E até falando um pouco, tipo, de... Pra meio que contrapor esse personagem do Mineta, que, assim, talvez venha à mente de alguém falar assim, ah, mas, pô, não dá pra fazer... isso é meio que censura, não dá pra fazer nenhum tipo... Não dá pra fazer um alívio cômico ou uma cena mais engraçada, mais erótica, sem partir pro fanservice... ou sem partir pra um negócio completamente gratuito, a gente lembra, por exemplo, eu acho que teve um arco de Kimetsu no Yaiba, que não foi adaptado no anime, que aborda muito essa ideia, tipo, da sensualidade das personagens e tal, só que, tipo, tanto pelo traço, tanto até mesmo pelo, tipo, pela não intenção do autor de fazer isso, ele não tem nenhuma cena de ete mesmo com um personagem, tipo assim, muito voluptuosas e tal. Então, sei lá, eu acho que dá pra fazer isso e tal. Mas, resumindo assim a pergunta, eu acho, na minha opinião, eu acho que não afasta, acaba até atraindo. E você, Léo? Eu acho que afasta e ao mesmo tempo atrai. Só que atrai mais que afasta. Dando uma de Capitão Gancho, e como a gente comentou de Boku no Hero, Kimetsu no Yaiba, que foi totalmente intencional, o Wellington perguntou: com as vendas de Kimetsu no Yaiba em alta e com uma iminente segunda temporada, se por acaso acontecer o mesmo que com Boku no Hero, de as vendas aumentarem após a segunda temporada, vocês acham que ele consegue peitar Boku no Hero em vendas? Eu acho que essa é uma pergunta bem simples. Hã? Já peitou. Não, né? Ele vende menos ainda que Hero. Já vendeu, já tá vendendo mais. Tá vendendo mais? Não. Porra, já superou no último volume. Pô, quanto que o último volume vendeu? 600 mil, não foi? 600 mil com a coisa, mas o que aconteceu com o volume que saiu agora esse mês, vendeu mais que Yakuzoku no Neverland, e Yakuzoku no Neverland, no seu último volume, vendeu mais que Boku no Hero. Porra, eu não sabia. Tá bom, então sim. Então, isso que aconteceu, Tirico. E ainda não, a gente, oficialmente, pode dizer que Kimetsu no Yaiba ainda não superou Boku no Hero. Mas Yakuzoku no Neverland conseguiu superar Boku no Hero. Saiu um novo volume semana passada. E o novo volume de Kimetsu no Yaiba vendeu, acho que uns 70 mil cópias a mais que Neverland. Por isso, a tendência é que esse novo volume de Kimetsu no Yaiba, com o tempo, supere Boku no Hero. Caralho, Boku no Hero, porém, vai chegar a nova temporada, que pode aumentar um pouco suas vendas. Acho que é nessa nova temporada que a gente vai ver o que, vai acontecer. Porque eu pensei, ah, mas Kimetsu vendeu 600 mil nessa agora, só que eu tinha esquecido, né? Esse último rank do Oricon, ele só contabilizou 3 dias de venda do volume novo. Não, verdade. Eu ia falar agora que, tipo assim, olha, eu acho que se tiver uma segunda temporada, pode. Mas não, realmente já superou. Tipo, tem quase certeza que superou. Então, sim. Eu acho que essa é a resposta. Mas... Já peitou. Tá. Com o filme ainda pode aumentar ainda mais, com a segunda temporada e com o filme que vai chegar, né? Eu acho que o filme é mais... Não sei o filme, mas a segunda temporada sim. Então, os dois. O filme vai sair um novo arco, então. Dos arcos vai ser adaptado só no filme. Por isso o filme vai ter uma importância. E que talvez vai ter um buraco na história. Cara, sempre falam isso. Eu lembro que tinha um filme do Naruto que eles falavam isso. Era sempre um filme meio bosta, tá ligado? Eu não tive vontade... do mangá. Você vai adaptar um arco do mangá. O filme do Naruto... Ah, você tá falando do filme de... Você tá falando do filme de Kimetsu no Yaiba, né? Eu tô falando de Boku no Hero. Exato. De Kimetsu no Yaiba... Kimetsu no Yaiba, eu acho que eu tô botando fé naquele filme. Sim, eles vai adaptar um arco do mangá, por isso eu acho que vai ser um filme... é muito raro, mas vai ser um filme importante pra história. Diferente de Boku no Hero, sim. One Piece ou Naruto, que tinha até... aquelas naves voadoras que no fim de um dos filmes... um filme de Naruto eram todos inúteis. É, não, teve até um filme do Naruto que virou o anime do Boruto, né? Então, é. Nossa, que filme horrível aquele, meu Deus. Nossa, eu odeio todos os filmes do Naruto, mano. Eu não vi tudo, mas... Vou aproveitar e dizer uma pergunta que fizeram no site que não tem aqui, é... Samurai 8 não tá sendo sabotado pelo final de Naruto. Desistam disso, não é o final de Naruto, não tão sabotando Samurai 8 pelo final de Naruto. Então, eu tô bom nesse negócio de gancho. Como Capitão Gancho, vamos pular pra outra pergunta que é... Quando o Samurai 8 será cancelado? O anônimo fez a pergunta. Quinto volume. Quinto ou sexto volume? Eu acho que continua. Eu acho que continua até os 10 volumes do Kishimoto que ele queria. Então, eu vou dizer. Próxima leva, vamos ter 3 mangás cancelados. Que é Beast Children, uhum. Taisei e Tokyo Shinobi Squad. Certo. Talvez Kamiyu Yui também. Não, calma. Por quê? O que parece é que Mitama e o mangá do outro, que agora eu não me lembro o nome, deram certo. Ah, sim. O mangá novo foi bem classificado por enquanto, parece que tá dando certo. E o Mitama vai ganhar até páginas extras, por isso parece que vão continuar. Por isso, uhum. A Shonen Jump vai cancelar esses 3 mangás e vai ficar pra leva de fevereiro, ou cancelar precocemente mangás, ou pode cancelar Samurai 8 e Kamiyu ao mesmo tempo. E cancelando 2 mangás. Por isso, 3 mangás no final de outubro, 2 mangás no final de fevereiro. E aí... vão ter cancelado esses 5 mangás de maneira fluida e ter limpado de novo a revista de maneira tranquila. Eu acho que o Kishimoto já chegou no status de, sei lá, que o autor de fantasia tem na Shonen Sunday, que tipo assim, o autor tá com mangá lá que ele não vende nem 1000 unidades por volume, ele continua sendo publicado, sabe? Eu acho que não vai acontecer isso. Talvez a Shonen Jump é mais competitiva, mas só pra comentar. Na história da Shonen Jump, nenhum mangá que continuou sendo mal recebido e vendendo mal os dois. Mas também o nome do autor. O primeiro caso na história de um autor tão importante pra história da revista voltando com o mangá, assim, e ele sendo meio que mal recebido ou não atingindo as expectativas da revista, foi o Kishimoto. Porque, tipo assim, existiam sim vários outros autores, assim, teve o Nobuhiro, teve o autor de Capitão Tsubasa, teve o Kurumada, só que eu ouso dizer que nenhum deles não tem o mesmo nível de importância que o Kishimoto tem pra Shonen Jump. É porque a gente esquece por causa de One Piece ser o maior mangá da história, só que, tipo, Naruto, se tivesse estreado, se não fosse pro One Piece, eu acho que ele estaria nesse posto de mangá mais importante da década. Tipo, sim, com certeza. Eu assim, acho que simplesmente a Shonen Jump, mesmo com o nome de Kishimoto, que é um nome muito importante, não tem motivo pra continuar Samurai 8, como o próprio Kishimoto não tem motivo pra continuar Samurai 8 de maneira empenhativa. Tá, eu acho que vai pra Plus, isso, no máximo. Quando eu digo cancelado, eu não digo obrigatoriamente que o mangá vai terminar. Eu digo, vai sair da revista. Pra mim, o cancelamento também significa o transferimento, entendeu? Falando disso, tipo, um comentário mais, assim, por cima de só sobre Samurai 8, eu tava, antes da série estrear, eu tava pensando assim, olha, o Kishimoto fez Naruto e tal, mas eu acho que passou um tempo e o pessoal esqueceu aquele último arco que foi uma merda. E eu tava pensando assim, velho, a maior chance é que Samurai 8 ser o Kishimoto do último arco, não o Kishimoto que a gente gosta, a gente ama do arco, sei lá, do Naruto Fumin, original. Do Naruto clássico, até mesmo do arco do Pain. Tipo, não é aquele Kishimoto, mas... Eu falo assim, eu tava com desejo assim, velho, eu espero que ele volte às origens dele, ele descaralhou em Naruto, ficou maluco, criou 30 vilão de Naruto, beleza. Mas agora volta um pouco, tipo assim, vira mais aquele Kishimoto que amamos e... Então, não aconteceu. É o mesmo Kishimoto do arco da Guerra Ninja. Ele tá maluco e não tá sabendo botar as ideias meio certo. Eu sempre comentei, eu sempre respeitarei Kishimoto, por dois motivos. Foi que me apresentou mesmo o mundo dos mangás, porque se eu comentei aí no Orkut, ainda no Orkut, na Naruto Project, a comentar sobre, em 2006, a comentar sobre um mangá, uhum. E se eu fiz um pouco de tradução de mangá, foi pro Naruto. Se eu conheci tantas pessoas legais da Naruto Project, que até amigos que eu falo até hoje, foi por Naruto. E se Analyze It existe, foi por Naruto. Porque eu decidi de voltar a escrever Analyze It em 2013 porque eu queria escrever sobre a Shonen Jump e principalmente fazer análise sobre os capítulos de Naruto. Por isso, pra mim, Naruto tem uma importância absurda. Eu respeito muito o Kishimoto, ok? Porque mudou minha vida. Ah, então já vou me emendar pra outra pergunta, né? Como a Analyze It surgiu e como vocês se conheceram? Sobre como a Analyze It surgiu. O Analyze It surgiu... Não tem nada a ver com o Luiz, não tem nada a ver com o Diego, tem só eu nessa história. Foi em 2011, né? Eu tava sem nada pra fazer na minha vida, eu ainda tava no ensino médio, eu acho, pra fazer os cálculos. Sou de biológicas. E eu queria escrever um site onde poderia analisar várias coisas. Tipo, vamos dizer, agora tem muito Omelete, também acho que na época já tinha Omelete mesmo, que eu não seguia. E em 2011, com certeza, tinha um Omelete. Uma análise onde faria análise de tudo, de música, de mangá e etc. Eu fiquei responsável pela análise de mangá. E eu chamei outras pessoas que eu conhecia pra fazer análise de outras coisas. Não funcionou porque não tinha a frequência e pouca gente se interessava. Os únicos duas análises que fizeram sucesso naquela época, três na verdade, foi respondendo as dúvidas sobre Death Note, que na verdade... Até hoje, né, ela tem... Ela é, entre até hoje lidas, é aquela que mais tem visualização. Não, e tipo, você tem aquela abinha tipo, de mais lidas e aquela análise de Death Note tá sempre lá, tá ligado? Tá sempre. Foi um sucesso absoluto aquela, né? Uma análise sobre o álbum The Black Parade de My Chemical Romance, que é a minha banda preferida, que aí foi feita por mim. Uhum. E Onde Está o Terror, onde eu fiz duas análises, no qual eu comentei sobre o que tá acontecendo com o terror nos jogos e nos mangás. Foram Sim. esses três que fizeram sucesso. Uma não deu certo. Em 2013, eu juntei um grupo de pessoas, ok, de novo, pra escrever análise sobre mangás da Shonen Jump. Eu era responsável por Naruto e pela Toki. E por Angry Joker. Grande Joker. Nunca li. Grandioso Angry Joker. Quem diz que eu sou hater de Tabata é porque nunca vi eu comentando Angry Joker. Tinha Arthur, que era responsável pelo One Piece. Tinha Bruno Jacobucci, que era responsável por Bleach. E tinha Vinícius, que era responsável por outro Reborn, que ainda estava sendo lançado, e por Toriko. Nossa. E eles escreveram, no início deu muito certo, eles estavam escrevendo, o Analyzit começou a crescer, só que o pessoal começou a vir mais para Analyzit pelas toques mesmo, não pelo análise de Naruto e pela análise de Angry Joker. O público da Analyzit era praticamente análise da toque e análise de Angry Joker. E aí, foi isso. Eu continuei escrevendo análise da TOC. Eu dei uma pausa de 6 meses, quando o pessoal parou de escrever no Analyze It, não teve briga nem nada, simplesmente não eram interessados em continuar escrevendo análise toda semana. Eu dei uma pausa de 6 meses, depois eu voltei a escrever de novo, né? Acho que foi de Zob, foi a TOC que você voltou, não foi? É, foi de Zob, eu acho. Que estreou Zob, eu acho que foi. Não. Foi não? Foi de iShoujo. Foi de iShoujo, sim. Acho que de Zob foi a de 2013, a primeira. Exato. Sim. É, iShoujo foi aquela que eu voltei. De iShoujo, até esse ano não tinha, eu tinha escrevido o análise, tinha todas as análises e todas as toques. Esse ano Nossa. A gente teve alguns problemas com o estoque. É, de saúde, de provas aí que eu vou fazer. É, tudo. Por isso a gente tem umas 5, 6 toques que não foram inscritos esses anos. Mas até esse ano, de 2013 até 2019, todas as toques você encontra uma análise. É, as que você não escreveu, ou eu ou o Diego, ajudamos, tá ligado? Exato. Como eu conheci o Luiz... Eu acho que eu lembro que foi, tipo assim, eu tava procurando... Olha aqui, um mangá que eu não gosto me ajudou a conhecer você. Acabei de lembrar. Que é... Não mangá que eu não gosto, assim, mas é um anime que eu gosto, que é de Bakuman. Eu vi Bakuman e eu fui querer entender mais ou menos como é que funcionava direito a Shonen Jump. Bakuman! E tipo assim, eu gosto... Eu falei, eu tenho essa opinião, que eu prefiro muito mais o anime de Bakuman do que o mangá de Bakuman, porque o anime de Bakuman, eles cortam os arcos bosta do mangá de Bakuman. Chato de Bakuman. Bakuman. Depois, a cada vez que eu relia Bakuman, eu odiava mais ainda Bakuman. É tipo, a gente perdeu o Oba naquele rolê, tá ligado? Então, eu digo, eu só vi uma vez Bakuman, eu era fã de Bakuman. O meu problema com Bakuman é o número de pessoas que ainda acreditam que Bakuman contava a verdade. Não, e você sabe esse negócio de Bakuman falar a verdade? Eu reli o mangá, tipo, recentemente não, vai, uns 3 anos atrás. E, inclusive, fiquei com mais raiva ainda depois de terminar. É, e, tipo assim, em nenhum momento do mangá eles dizem esse negócio de classificação literal. Foi, tipo assim, alguém pegou uma frase do editor dos personagens lá e interpretou como se estivesse falando isso. Só que, tipo, ele deixa aberto. Ele fala que os questionários literais, eles existem, sim, mas nem os autores sabem qual que é o resultado desses questionários. Só os editores sabem. Tipo, eles não estavam mentindo. Eles falam que, tipo, a toque dos autores, que é tipo os resultados parciais, alguma coisa assim, não é a mesma toque publicada na Shonen Jump, não é a mesma toque da Shonen Jump, sabe? Então, tipo assim, em nenhum momento eles falam que aquela toque que eles veem qual o capítulo tá em primeiro, segundo e terceiro é a oficial que sai na revista. E porque não é, pessoal. É, e não é. Não faz sentido. A gente já tem várias provas, eu já postei na Analyze várias provas. De Oda respondendo o leitor, dizendo que não é verdade, não é resultado da votação. O editor-chefe escolhe a ordem baseando na popularidade geral da série, que é o que é a popularidade geral de uma série? É as vendas, é o resultado da votação, é vários elementos. Sim. E para otimizar a leitura do leitor na revista. A TOC otimiza a leitura, por isso a ordem da TOC é para deixar uma leitura mais fluida, melhor pro leitor. Os mangás menos populares ficam no fundo, justamente porque são mangás que o público não gosta, por isso deixam no fundo, assim o público, no momento que tá lendo, não se depara com esses mangás que eles não gostam. Inclusive, existem várias outras revistas shonen, e a única que tinha esse, digamos assim, que o pessoal falava que era esse resultado literal, era a Shonen Jump, porque a Shonen Magazine tem uma abordagem editorial completamente diferente. Por exemplo, eles colocam as séries populares deles, com exceção dos pilares, eles revezam no último lugar essas séries. Todas as séries deles têm um revezamento no último lugar, meio que pra ter tipo, uma distribuição um pouco melhor, que eu até acho mais interessante pra uma revista. Tipo assim, então não é, mano. Não é isso. Não é. Já foi confirmado pro Oda que não é. Já foi confirmado pra um editor-chefe e foi confirmado pelo editor de World Trigger, que deixou claro que não é. O Kubo também falou que não é numa entrevista, eu acho. Teve muita coisa. Já disse, você foi muito na Manga Helps, que continua acreditando naquele, não sei porquê. Porque já postaram ali a entrevista, por exemplo, de Oda, mas eles ignoram na Manga Helps. Eles querem acreditar naquilo. Entendeu? Uhum. É a cegueira seletiva mesmo. Você bota a prova lá, eles ignoram aquela prova pra continuar acreditando nesse sistema. Porque eles encontram mais emocionante. Mas não é a realidade, não é a verdade. Assim. E eu, enquanto a gente tava conversando, eu achei aqui, eu achei exatamente onde que é a primeira toque que eu comentei no Análise 8. Que foi a 31, que foi a toque antes de um capítulo antes de estrear Boku no Hero. Foi a toque anterior. Curiosidade sobre Boku no Hero. A logo do Analyze It, que na verdade é a capa da primeira edição de Boku no Hero, foi totalmente casual, pessoal. Eu era fã de Boku no Hero, Boku no Hero fez sucesso, eu coloquei. O site antes tava no Blogger, a gente vai lembrar, e ainda tinha um símbolo do Blogger. Eu disse, eu tenho que colocar menos um ícone nesse site. Tinha acabado de sair Boku no Hero, eu disse, vou colocar a capa da edição atual como ícone. Que foi o ícone de Boku no Hero. E assim, o mascote do Analyze It virou o Deku. Mas tipo, Boku no Hero tinha acabado de sair, não tinha nem tradução, ninguém sabia se era bom ou não era bom. Não, entendeu? E tipo, Boku no Hero ficou uns 20 capítulos sem tradução. Quem traduziu primeiro, tipo, antes de sair pro inglês, a Kyodai lançou traduzindo do italiano do francês. Do francês, a Kyodai, quando tava no sétimo capítulo Boku no Hero, lançou o primeiro capítulo. Depois de vários capítulos, quando Boku no Hero foi confirmado como um sucesso, depois começaram a traduzir mesmo, né? Uhum. Quando tava no sétimo capítulo, mais ou menos, a Kyodai lançou baseado no francês o primeiro capítulo de Boku no Hero. É, e tipo, não tinha saído nem inglês, pra vocês terem uma ideia. Tá, voltando. Aí tipo, basicamente, eu comecei a acompanhar, por causa de Bakuman, eu fui procurar mais sobre Tóquio, eu fiquei um tempo procurando em site aleatório, em fórum e tal. Aí, tipo, eventualmente eu achei o Analyze It, que se você publicava, tipo, as análises, e publicava muito rápido. Saía antigamente, que agora, a vida, né? Mas antigamente, tipo, saía no mesmo dia que saía a Tóquio. Exato. Eu não tinha nada pra fazer. Uou. Mas aí, tipo, e eu lembro de ter comentado exatamente na Tóquio anterior do Boku no Hero, porque o comentário que eu fiz era... teorizando sobre o que seria esse Boku no Hero, tá ligado? Eu achei que às vezes o All Might, porque tipo, a imagem de preview do mangá era tipo o All Might de costas, fazendo aquela posição de músculo e tal. Eu falei assim, mano, será que essa porra é um robô? Sei lá, velho. Então, tipo assim, aí depois disso, tipo, eu basicamente comecei a comentar no blog, aí a gente fez um chat no Skype. Uma época, e eu era, tipo, um dos comentaristas que ficava mais tempo lá conversando e tal, afinal eu também era uma pessoa muito à toa, E aí, tipo, eventualmente, você falou, ah, você quer ser o admin lá do chat do Skype lá pra organizar um pouco? Porque eu tava sempre comentando e tal. Aí, cara, pior que eu, depois disso, pra começar a publicar o podcast e, tipo, te ajudar a tampar os buracos, eu não sei como é que aconteceu. A gente foi conversando eventualmente. Foi natural, natural. É, foi assim. Aí virou essa linda relação. Então, estamos aí até hoje. Exato. Mas... falando nisso, ó, eu tô bem nesse gancho. É, alguém pediu aqui, tipo, conta algum caso engraçado que aconteceu durante todos esses anos. Uma treta, um mal entendido, etc. Então, pra mim, a maior treta do Analyze foi com o Gia, né? Ah, com o cara do Project, né? Do Naruto Project. É, então, ah, sim. É, eu nunca tive contato realmente com o Gia. Eu já falei com algumas pessoas da Naruto Project, que nem agora nem tão mais no Naruto Project. Inclusive o cara que fez o design do 3.0 do Naruto Project, que me ajudou a criar o Analyze It. E eu já conhecia superficialmente Gia, principalmente pelo PC Project. Não tanto Naruto Project, pelo PC Project, penso. E Gia sempre foi uma pessoa polêmica. Um dia Gia conheceu o Gia, que já foi banido do Manga Help, já foi banido de um monte de lugar, né? Ele chegou pro Analyze It. Na época tinha uma rivalidade gigantesca entre a Kyodai, né, e a Project, Mangas Project. E o Gá da Kyodai comentava no Analyze It. Ele ainda comenta às vezes. É, comenta ainda. E o Gia odiava. Eu odiava. O Gá pelos problemas com a Kyodai. Eu porque eu tinha criticado o Black Clover. Ah, sim. Então, quando o Black Clover... Então, ele sempre vinha aqui, xingava todo mundo, tinha certeza das suas coisas, mas a gente mantinha ele um pouco. Até o dia que, na verdade, o Gia despirocou totalmente depois que Black Clover fez sucesso. Ele entrou em um estado de euforia completo pelo sucesso de Black Clover e deu a louca no Gia. E ele começou a xingar E você não falava mal do mangá, você só falava assim, ah, pô, ele é meio paia, tá ligado? Tipo, mas você não falava que ele tinha chance, tipo, você não falava que ele, assim, não, essa porra nunca vai dar certo. É, eu nunca fiz nenhum comentário sobre esse de nenhum mangá, na verdade. É, então. Eu sou muito conservador. Você não sou eu. Analiso o mangá porque... Eu separo a minha opinião do mangá da possibilidade dele fazer sucesso. São duas coisas diferentes. Eu posso odiar um mangá, mas ele pode agradar um pouco, etc. O que eu com Black Clover, nem odiava Black Clover. Eu só disse que o Black Clover era clichê pra mim. Uhum. E eu não mudo de opinião. Pra mim, o início de Black Clover é clichê. E o Gia ficou puto. Aí, quando o Black Clover fez sucesso, ele começou a xingar tudo, brigou com todo mundo no blog e despirocou. Então, eu acho que eu tô banido da Manga Project até o fim da minha vida. Acho que eu nunca vou poder entrar lá, mesmo que sendo a Project, pra mim, um lugar onde... O melhor lugar que eu já frequentei no Orkut. Eu tenho um grupo Akatsuki Anime, que eu participo no WhatsApp, que são meus amigos da Naruto Project, a gente era o core da Naruto Project. Caralho. A gente foi banido 3 vezes. Pior que de treta assim, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro que teve um português, tipo, literalmente uma pessoa de Portugal, não tô, tipo, ofendendo não, que ele ficou me seguindo, porque eu comentei e falei mal de alguma coisa que ele gostava também, e, tipo, ele basicamente stalkeou meu disques e ficou me chamando de paneleiro. Aí que eu descobri que em Portugal, paneleiro significa, tipo, bicho, um rolê assim, e eu fiquei muito, tá bom, né, velho? Beleza. E eventualmente ele parou de mexer o saco, mas eu só fiquei tipo assim, tá, mano, você tem muito tempo, né, caralho, mas... Não, aí teve também o fanboy de Bleach. Ah, o fanboy de Bleach, porra, eu gosto muito, tem muito fanboy de Bleach, meu Deus, tinha muito fanboy de Bleach. Bleach? É, não, Kubo não sabe desenhar, não desenha cenário. Ah, meu amigo. Ah, mano. Tem até hoje... Fanboy de Bleach. Até hoje o pessoal fala que Bleach foi cancelado, mesmo o Kubo dizendo em duas entrevistas diferentes que... Bleach, ele terminou o Bleach do jeito que ele queria, mas... Teve gente que me chamava de hater de Toriko, porque eu disse que Toriko ia ser cancelado. Ah, uma que eu gosto muito. Foi uma... Essa é recente, assim, então as pessoas podem lembrar. Quando você lançou a análise do Tokyo Shinobi Squad, você falou, não, mano, se pá e tal, mesmo que seja não intencional, foi um pouco xenofóbico, mesmo que não seja a intenção do autor, tá ligado? Beleza e tal. E um cara comentou lá e te chamou de esquerdista ferrenho doente. Eu amei aquilo. Eu simplesmente amei essa expressão. Ai, ai, então... Tem que sair um novo outro mangá com o Toku Shinobi. Porque só essas perlas. Primeira pessoa que me chamou de esquerdista doente ferrenho. Né, mano? Caralho, mano. Eu até gostava do meu site, mas agora que agora é de esquerdista... Não, e depois você recebeu, tipo, uns hates muito aleatórios. Tipo, eu excluí os comentários, você nem leu. Mas, tipo, umas três pessoas comentaram na próxima talk assim: ah, não, muito boa análise. É muito legal a talk e tal, não precisa publicar análise, não. Tipo, um rolê mó passivo agressivo de ódio. Aí eu, caralho, mano, que do nada, tá ligado? Eu só excluí, eu nem comentei pra você porque eu achei meio, tipo, cara, imbecil. Na verdade, teve um período na Analyze It que tinha o haters dos mangás. Porque a gente criou uma comunidade muito legal no Analyze It. Sim. Eu estou feliz muito disso. Mas tinha um período que o Analyze It tinha uns fanboys de Bleach. Eu fui xingado por hater de Toriko porque eu dizia que Toriko ia ser cancelado. Eu coloquei Toriko como o melhor mangá do ano um ano antes. Entendeu? Mas eu era hater de Toriko. Aí, que fã de Toriko me odiava. O fã de World Trigger. Nossa. Que, cara, eu coleciono os mangás em japonês do mano. Cara, eu era considerado um hater. Então eu nunca liguei por questão de xingamento. Eu acho divertido isso, porque o pessoal leva muito a sério coisa que não deveria levar a sério. É, e tipo, gente, isso aqui, tipo, isso é gibizinho japonês que sai, tipo, do mercado que a gente mora literalmente do outro lado do planeta. Vocês não precisam ficar tão bravos assim, relaxa. Exato, relaxa. Se estressar na internet e ficar xingando não vai te levar a lugar nenhum. Ai, então eu me divertia. Eu li e me diverti dessas coisas. Por isso eu digo que se sair um outro Toku Shinobi, eu vou fazer análise mesmo, porque é divertido esses comentários. Entendeu? Mas no final, Toku Shinobi acabou sendo um fracasso, como eu desaventava de outro fim. É, mas foi por causa do seu esquerdismo, ok? É, foi meu esquerdismo destruir o Toku Shinobi. Eu sou um comunista de merda. Então. Vamos continuar então. Próxima! Não vai ter gancho nessa, não. Vamos só pegar alguma pergunta. Então, a próxima pergunta é: como vocês tiveram essa ideia de criar um site sobre as revistas japonesas de mangá? Acompanho o site faz 2 anos e sempre ajuda a escolher bons mangás para ler. Coraçãozinho, ele fez um, oh, sabe? Então. Eu não ajudei em nada. Por causa da Mangas Project, eu fiquei muito hypado em questão de Angry Joker, né? E eu só segui a Toque superficialmente porque eu gostava da Toque. Mas com o Angry Joker eu passei a torcer pra um mangá ser sucesso na Toque. Depois o Angry Joker foi uma bosta. Desculpa, pode me xingar, Gia, mas foi uma bosta. E eu continuei seguindo a Toque. Eu gostei tanto da Toque que eu comecei a estudar mais sobre a Shonen Jump. Eu comecei a ler mais sobre a Shonen Jump. E comecei a frequentar os fóruns japoneses pra ter informações sobre a Shonen Jump. Porque, se vocês sabem, eu passei por um tempo com meu amigo japonês a traduzir o fórum japoneses que comentavam Shonen Jump pra saber mais sobre elas. O Nichan, né? Um negocinho. Exato. Foi, inclusive, aquele que era da Naruto Project que me ajudou a criar o Analyze It. Ele também me ajudava um pouco com a tradução dos fóruns japoneses. E eu entrei e me apaixonei mesmo pela Shonen Jump. Mas também pela Jump Square, que não tô fazendo mais análise, que agora faz análise, é Paulo Raposo, que tá fazendo ótimas análises. Sim, sim, tá bem interessante. E Ultra Jump, eu afundei, eu fui de vez. Eu fazia análise também da Jump Next, que era muito legal fazer. Foda disso é que não tem, tipo, a gente não tem muita informação das séries mesmo. Tipo, eu não consigo fazer uma análise se eu não ler pelo menos uma parte grande da série, sabe? Pra eu ver a vibe da revista. Exato, tem muitas. É que a Shonen Jump ao menos segue um pouco a ordem de popularidade. Mas se você vai na Ultra Jump, é totalmente casual. E você não tem informações sobre a maioria dos mangás da Ultra Jump. Sim, sim. Eu, na época que eu analisava a Ultra Jump, eu analisava porque eu pensava que era classificação de votação. Por isso eu fazia uma análise que, na verdade, não era totalmente correta da Ultra Jump. Quando eu soube que era simplesmente a casual mesmo, os editores faziam, e eu não tinha informação sobre os mangás, por um tempo eu comprei a Ultra Jump. Mas depois eu parei de comprar Ultra Jump porque o preço não valia a pena continuar a comprar Ultra Jump. Sim. Eu parei de fazer análise porque não dava, mesmo não dá. Sabe pouco sobre os mangás, tem poucas informações, as toques não são claras sobre as posições. Então eu não podia fazer previsões, eu não podia dizer o que vai acontecer, eu só podia dizer o que aconteceu. Ainda é mais melhor dar um site de notícia, um fórum, já te diz o que aconteceu. Uma simples linha. Então, o Ultra Jump é difícil. O Jump Square, que tem mais informação, o Paulo consegue. A Shonen Magazine, a Shonen Sunday, que tem o Diego consegue. Sim. A Young Jump seria possível também fazer. É, dá, tem muita série, né? Muitas vezes a Shonen Champion. Você perde a Champion, mais ou menos, né? É mais ou menos, mas tem muito mangá que você não sabe nada. Cara, eu descobri isso, tipo, mês passado, que tem um mangá de fetiche de pé na Shonen Champion. Tem muito mangá que você não faz a mínima ideia. Por isso é difícil fazer análise, pegar fontes e fazer uma análise que você diz com propriedade sobre aquilo, sobre uma revista, sem ter as fontes. corretas. Então é complicado, é muito complicado. A gente fica mais nessas revistas. Eu espero que o Diego consiga voltar com a Shonen Magazine Shonen Sunday e vai ficar mais ou menos máximo até Young Jump na revista. Raramente ele vai além disso, porque é difícil mesmo por questão de informações. É. Vocês pedem, eu gostaria de fazer, mas é realmente muito complicado. Eu já fiquei algum tempo procurando sobre informações sobre a Young King, que é uma revista que eu gosto, que lança os mangá que eu curto, tipo a Young King Wars, especificamente, que eu acho que é essa, que é de Drifters, e onde que o Satoshi Mizukami lança os mangá dele, que é um dos meus autores favoritos. E, cara, é difícil, mano. Eu achei, tipo, umas revistas de 2016, na época era 2018, tá ligado? É complicado, é muito difícil. E, tipo, eu queria saber, tipo, sobre como é que funcionava também a publicação de Drifters, né? Que é muito esquisita e é maravilhosa. Tipo, Drifters é o mangá, é o pilar da revista, é o principal mangá da revista, é, tipo, é o garoto propaganda dela, só que ele é ranqueado sempre em último lugar. Ele é tipo o Zob da Young King. É bem interessante. Ah, inclusive eu tenho, acho que a análise da primeira impressão de Drifters. Já leu? Não, provavelmente acho não. Acho que eu tenho. Eu comprei, conselho a minhas primeiras impressões sobre Drifters. Eu não sei como eu escrevi na época, mas deve ser boa. Mas então, vamos pular um pouco mais, voltar de novo pra Shonen Jump. É só uma pergunta simples, eu acho que é rápido a gente responder. Dr. Stan teve um boost grande? Teve um boost aceitável. É, sim. Aí, tipo, ok. Não, então não teve um boost grande. É, foi um boost. Ele teve um boost. A gente vai ver eventualmente no final vai do ano. Vai sobreviver na revista. Ver. É o suficiente. É, sim, não ele sobreviveu. Um pilar, não vai virar um sucesso. É. Eu acho que ele também já tá mais ou menos na metade da história, então acho que dá pra. Um pouco mais da metade, sabe? Eu acho que dá pra. É tranquilo. É sim. Eu gosto do Dr. Sun. Eu não sei se fizeram essa pergunta, mas só pra continuar no embalo, qual que é, tipo, fala, não o seu top 3, seus favoritos da vida, mas fala, tipo, 3 mangás da revista que você acha legal de acompanhar, assim, que você tá curtindo de acompanhar recentemente. Atualmente? Ou foi na história que eu mais gostei de acompanhar? Não, tipo, atualmente, mas, assim, nos últimos capítulos que você leu, não precisa ser os atuais e tal, mas fala, tipo, 3 mangás que você fala, pô, bacana, eu curto acompanhar esse. Olhando o meu top 30, o que você quer... Não, que você não lê, né, os mangás. Você não, então, espera. A Shonen Jump eu leio, tô lendo toda semana, porque agora que tem uma aplicação, eu simplesmente no momento que eu tô fazendo nada, eu abro o celular. Mas não, sem falar, tipo, top 30, sem, tipo, colocar nenhuma pressão, fala assim, fala 3 mangás que você, tipo, os últimos capítulos você, tipo, achou bem bacana eles. Então, tô gostando de Kimetsu no Yaiba. Os últimos capítulos, eu tô achando muito legal. Não tô dizendo em ordem de top 3. Não, né? Sem ordem nem nada, só pra... Tô interessante, a luta tá muito legal. Agora tem um flashback que começou agora, que eu acho pode ser bem interessante, né? Eu não acho que o mangá tá terminando, a gente pode fazer até esse pulo, né? E deixa eu ver, eu tenho que pensar, porque eu não tava lendo com essa ótica. One Piece, os últimos capítulos foram muito bons. Pior que One Piece, eu parei no começo do arco, porque eu percebi que eu gosto mais de One Piece quando eu leio um arco de uma vez. Eu também. Eu tava com preguiça de ler One Piece, eu falei assim, não, mano, vou esperar ler o arco. É melhor ler um One Piece como um grupo, como um arco mesmo. É, eu fico nos dois anos anteriores e foi muito boa a leitura. Mas assim, os últimos capítulos eu tava lendo porque eu vi todos os comentários, então decidi ler o One Piece. Eu dei uma lidinha no último capítulo, não vou mentir não. Eu dei uma lidinha. Tá todo mundo falando. Eu dei uma olhadinha, mas tipo, eu não li nada antes, tá ligado? Eu vou. Neverland, cara. Tá concluindo a série, né? Tá, né? Eu tô uns capítulos atrasados, assim. A Neverland, eu tenho uma preguiça de Neverland, vou ser sincero. Eu não gosto tanto assim da série, não. É muito legal, mas agora tá. Uhum. Podia ser melhor, Neverland. Sim. Eu acho que os melhores mangás, então, que acho que é Kimetsu no Yaiba, Haikyuu, eu gosto ainda muito. Meu garoto. Acho sempre legal ler. E coloco Act Age. Act Age, sim. Opa, então Act Age tá bom, né? Quem diria, né? Você diria, né? Né? Aquele mangá bosta, aquele mangá que você fala que é um lixo que devia ser ganho aí, ó. Falei que é um lixo. Eu sempre comentei que o mangá parecia bom, mas eu não conseguia gostar. Não, mas eu acho que, tipo, desses da revista que tá saindo atualmente, os últimos capítulos que eu mais curti foram justamente o de Act Age, o de Haikyuu. E eu vou colocar, assim, um underdog, talvez não esteja justamente nesse top 3, mas é um mangá que eu sinto que a gente não comenta muito, pelo menos no blog, nos comentários e tal, que é, tipo, Jujutsu Kaisen tá muito bom. Eu tô gostando muito do mangá, assim, genuinamente gostando. Eu não pensei que eu ia gostar tanto assim quanto eu tô gostando dele. Então também vale uma lida. Os irmãos, Jujutsu Kaisen e Act Age você escolheu. Sim. Mas, voltando aqui, o Tio Luca pergunta, Qual esporte vocês gostariam de ver na revista? Achei uma pergunta legal pra dar um gancho com o Haikyuu, que eu tô no hype. Então, cara, eu li essa pergunta e... não é um esporte, mas é uma competição. Eu amaria, tipo, um mangá de Fórmula 1, Capeta. Ah, sim. Já viu Capeta? Não, mas eu conheço o Capeta. Ai, maravilhoso. Já viu o Capeta, cara? Pô, Capetão, né, mano? O Capeta era um mangá. Era um mangá de corrida, eu sei. De corrida Fórmula 1, né? Tem o do autor de Amegami-sama, que eu acho que é tipo de moto, assim, também, tipo, ou de kart, Topu GP, um negócio assim. Também que tá saindo, que é de kart. Um mangá pra mim de corrida, moto GP, ou de corrida de rua também, ou de Fórmula 1, dessas coisas, pra mim seria muito legal ter, e seria uma coisa diferente, mas é difícil de desenhar semanalmente. Eu posso mandar aqui pra vocês? Eu sei que nunca deu certo, faz 10 anos que não tem um mangá assim. Não, faz mais, acho, que não tem um mangá que dá certo assim. Mas, pô, futebolzinho, né? Queria um mangá de futebol da hora. Também de futebol seria legal, cara. Mas teve um último mangá que deu certo, foi... durou só um volume, e eu não vou comentar o nome. Todo mundo teve o Legolas também, depois. É, mas não chega ao sucesso do nosso querido. Justo. Mas eu queria um mangá de futebol, porque eu gosto de mangá de futebol, porque eu sou brasileiro e é esse estereótipo aí que eu tento perdurar pro resto da minha vida. E, cara, eu sei lá, eu ia falar um mangá de shogi, só que tem um e parece que não tá dando muito certo, né? Então, eu gosto de mangá de esporte de tabuleiro, assim, porque uma das coisas que eu mais curto em mangá de esporte, geralmente, é quando, é relação entre os personagens fora do esporte, e eu acho que, tipo, mangás de esportes mais monótonos tem muito potencial pra isso. Tipo, Hikaru no Go, Shihaya Furu, Sangatsu no Lion. Então, eu gosto desse tipo de coisa, mas parece que não dá certo na Shonen Jump, né? Então... Ultimamente a Shonen Jump não tá tendo muito sucesso com mangá de esporte, mas ultimamente a gente não tá vendo tanto mangá de esporte explodindo. É, sim. Entendeu, cara? Tá diminuindo o número de mangás de esporte que fazem um grande sucesso. É, eu acho que de sucesso, assim, não explodindo, mas que vendeu uma quantidade considerável. Eu lembro agora do Switch, que tá saindo na Shonen Sunday, que é do. Que é do assistente do Tabata Yuki, inclusive. Eu também lembro de esporte. Do autor de. É que não é muito novo, assim, mas é do autor de Sangatsu no Lion. Tá, que é Sayonara, Watashi no Kramer, um negócio assim, que é um mangá de futebol também. Tá saindo. Tem 10 volumes agora. É, mas no geral não tem muita coisa mesmo. Ah, tem o Harigami Service também. Então, eu ficaria com o mangá de Fórmula 1, porque é o meu esporte preferido. Automobilismo, mas moto colocamos como esporte. Se não é Fórmula 1, bota ginástica artística. eu queria futebol, foda-se. Eu sou brasileiro, não tem jeito. Eu gosto de ver os jogos. Eu adoro mangá de futebol, mano. Pena que não tem muito mangá de futebol concluído pra eu ler assim, fechadinho, sabe? Próxima pergunta. O Afonso pergunta, eu converso às vezes com ele no Twitter. Apesar da Magazine ser a segunda revista mais popular, nós ocidentais não conseguimos enxergar ela de uma forma parecida como enxergamos Marvel e DC, por exemplo. Ele se refere à iconicidade. Quando pensamos em Jump, vem uma lista infinita de títulos, e a Magazine não vem na cabeça tantos títulos. Assim, a Sunday e a Champion é ainda pior. Ele queria saber esse negócio. Eu vou comentar uma coisa. O pessoal confunde todo o mangá com Shonen Jump. Sim. Isso aumenta muito o nome da Shonen Jump. Quando saiu o Jump... o nome do jogo é... Como é o nome? Jump Force. Tinha um monte de gente perguntando. Cadê Nanatsu no Taizai? Cadê Fairy Tail? Tinha uma matéria do... Eric, de Fullmetal Alchemist. Tinha uma matéria, eu acho que foi do Omelete, que eles falaram, tipo, personagens que podia ter no Jump Force, um negócio assim. Que é, tipo, tinha Nanatsu no Taizai, tinha outras coisas. Exato. O pessoal não sabe a diferença. Esse é o problema. E dá tudo vira Shonen Jump. Isso diminui muito a iconicidade da Magazine, da Sunday, da Champion... Quando você pensa, você acha que sabe que Mad é da Sunday? Ninguém. Só a gente. Entendeu? Só a gente que segue realmente essas coisas. Uhum. Entendeu? Ou tem... E Nanatsu na Taizai, que é grande, muita gente não sabe que é da Magazine e pensa que é da Shonen Jump. Sim, sim. Entendeu? Então tem muito essa coisa de confundirem. Isso diminui muito o nome da Magazine no Ocidente. Mas eu acho que o principal motivo disso é que, a época que... que começou a internet e tal, e que a pessoa começou a pesquisar pelo menos por cima sobre isso, foi tipo na época de ouro da Shonen Jump com Naruto, Bleach, One Piece, que Naruto é o anime, mangá mais famoso no ocidente inteiro. Indubitavelmente. E junto disso tem, vem Dragon Ball, Cavaleiros e tal. Existem poucas séries de outras revistas que batiam pau a pau mesmo no Japão nessa época que rolou essa popularização dessas séries pela internet, principalmente. Então acho que acabou ficou no inconsciente popular que a Shonen Jump é a mais forte e tal. E ela é ela continua sendo a mais poderosa e tal. Tipo, que tem mais séries e mais vendas. Uma série pra vender, uma série de 20 mil, né, que vende 20 mil unidades de primeiro volume na Shonen Jump, ela é considerada pouco, mas na Shonen Sunday Magazine ela é considerada um sucesso. Então, é uma coisa muito dispare, mas eu acho que, às vezes a gente fica, por a gente participar muito dessa discussão sobre revistas, a gente acaba esquecendo que, ninguém muito liga pra Shonen Jump. Eles falam que Jump é tudo, todo mangá Shonen, tá ligado? Igual eles falam que mangá Shonen é todo mangá de batalha. Tokyo Ghoul é Shonen? É, teoricamente. É um anime... Igual aquela expressão que é errada, mas... eles, eu tô dizendo, pra sim, eles. Sim. Igual aquela expressão errada que todo mundo usa, e eu acho que, nem existe necessidade de corrigir isso, porque todo mundo sabe o que a pessoa tá se referindo quando ela fala assim, que é o anime shonen. Mesmo que animes não sejam shonen, porque animes não saem em revistas. E mesmo que, o anime seja original, tá ligado? Ele seja uma história original, a pessoa fala, o anime é bem shonenzão, né? Tá errado, mas, velho... Isso tá meio que no inconsciente popular. Mas eu acho que, a resposta é porque sim. Eu não sei. É como shoujo. Todo mundo diz que qualquer mangá de romance é. Não, teve uma treta, não sei se você sabe. A Panini aqui, ela lançou o Nisekoi. E quando eles anunciaram, tava promovendo o mangá, se você quer um shoujo muito bom, toma aqui Nisekoi. Aí, mano, não. Ou Nana é um shoujo? Não, Nana não é um shoujo. E esse negócio de demografia é um negócio parte, que nem faz muito sentido. Mas só completando uma coisa que você falou antes, sobre as vendas. Isso aconteceu mesmo no Japão, a Magazine depois dos anos 90 perdeu força. Uhum. Também a Sunday. Em comparação à Shonen Jump. A Shonen Jump deu uma explosão nos anos 2000 de vendas, de popularidade, com One Piece, Naruto, Bleach, Reborn, Katekyo, Hitman Reborn, com Death Note, com Gintama, com The Gray Man, a lista aumenta, demais. Go, mas Skate principalmente Dance. Naruto, One Piece e Bleach, eu acho que... Exato, mas eu tô dizendo, criou uma lineup assim monstruosa, a Shonen Jump, que a Magazine não conseguia nem mais seguir a Shonen Jump. Sim. Entendeu? A Magazine peitava, chegou a vender mais nos anos 90 que a Shonen Jump. Chegou a vender mais que... A Shonen Jump, mais ou menos, nos anos 97 e 98. Mas depois da Hunter também saiu com o Togashi. Então, depois daquela explosão do final dos anos 90 e início de 2000, com o sucesso da Shonen Jump, teve uma disparidade absurda. E foi o período que veio a internet, e aí o pessoal conheceu mais a Shonen Jump. Sim, sim. A Magazine também não tinha tantos sucessos nos anos 2000. Nos anos 2000, eu não lembro muito dos mangás de sucesso da Magazine. Eu lembro de 2000, a partir de 2005, 2006, teve a Hironosora, Fairytale, mas antes disso eu não lembro. Teve o anime Get Backers. Em 2009, se eu me lembro bem. Sim, sim. Mas é basicamente assim, ok, que não dá pra... A resposta tá feita aí. Já foi respondido. Aí, agora a próxima pergunta, Haokyu. Você acha que o personagem de Mag? Não sei, tá. Ele perguntou: existe a possibilidade de um mangá superar One Piece em vendas no futuro? Existe. Sim. Igual One Piece superou o Slam Dunk ou Dragon Ball. Dragon Ball. Talvez, então. Agora, que é meio que o mercado de livros no geral, não só de quadrinhos, tá se tornando cada vez mais um serviço, não se focando mais em vendas de unidades, seja mais difícil. Mas eu acho que possibilidade, sim. O One Piece não fechou uma porta que ninguém nunca mais vai conseguir abrir. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 20 anos, sei lá. É difícil, justamente sim. Por isso, porque eu acho que a gente tá indo caminhando pro serviço pra estrada de um serviço, entendeu? Onde ele vai pagar uma quantidade, ele vai ter um número de mangás, tipo a Shonen Plus, que já tem no Japão. Talvez a Shonen Jump vire assim. A Shonen Jump americana é assim. Exato. É a tendência que estamos seguindo. E aí os mangás atualmente, quando vende digitalmente mais, a gente já sabe que as vendas digitais já estão superando as vendas físicas. Ao menos foi isso que falou. Na verdade, não falou que super. Não, falou. Na verdade, o editor-chefe da Shonen Jump falou uma vez que certos mangás já vendem mais digitalmente que fisicamente, por isso. E a gente não sabe as vendas digitais. Por isso também, talvez até supere. A gente não sabe as vendas digitais, primeiro. A gente não tem mínima ideia de quanto certos mangás estão vendendo digitalmente. Né? Tipo Kimetsu no Yaiba. A gente sabe que tá vendendo tantíssimo físico, mas quando é a venda digital de Kimetsu no Yaiba? Sim. Porém, tirando isso, né, a estrada vai ser seguir pro digital, ou serviço de streaming, ou venda digital. Depois, daqui a 30, 40 anos, pode ter uma outra revolução tecnológica. A gente nunca sabe, que pode mudar todo o jeito de ler mangá. Né? Da China dominar o mundo. Exato. Se você pergunta pra alguém dos anos 80 qual vai ser o futuro, ninguém vai pensar que seria um streaming de mangás. Sim. Entendeu? E mesmo. E a gente. É. E digo mesmo, tipo, pensando numa cabeça um pouco mais assim, sobre o mundo no geral, a gente não conseguiu prever. A gente não consegue prever nem fudendo que 2010 ia ter, sei lá, um. 2010, né? 2019 ia ter um celular que você tem o mesmo poder de processamento do melhor. Ou maior até do que o melhor computador já feito nos anos 80, tá ligado? E então, até mesmo quando a gente cria uma tecnologia. Gente, indo para um lado polêmico, mas não tanto. Quando criaram a internet, imaginavam que as fake news, iam explodir assim? Não, ninguém imaginava. Que a política seria decidida por compartilhamentos no Facebook? Ou que presidentes estariam comentando no Twitter e fazendo polêmica? Ninguém imaginava essas coisas que fazem impacto agora no mundo. A internet faz um impacto no mundo, né? No jeito das pessoas pensarem, no jeito das pessoas votarem, no jeito das pessoas comprarem. São tantas coisas que acontecem que 10 anos atrás a gente não imaginava que ia ser assim. É, eu acho que se a Jump tiver uma... Assim, agora é só, isso é só... É, eu não tô dando uma previsão nem nada, mas eu acho que uma das maneiras de ter uma que supera o One Piece na nossa conjectura atual é a Jump continuar com essa estratégia dele de internacionalização da revista, né, que tá acontecendo com o Manga Plus e com o Shonen Jump, e eu sei que eles têm outras iniciativas para o mercado, específicas pro mercado coreano, pro chinês e pro indiano. É, eles continuam com essa estratégia e depois e eles lançam alguma série focando no mercado internacional, principalmente no mercado chinês. É, eu acho que se isso acontecer, talvez a gente consiga ver uma série superando o One Piece em vendas, mas a gente provavelmente nunca vai saber porque as vendas, só vendas japonesas são computadas. Então a gente consegue saber só de venda do Japão. A menos que a Shonen Jump comece a vender digitalmente todos os mangás. É. E aí, mas aí as vendas seriam responsabilidade da Shonen Jump revelar suas vendas. É, e eles não vão revelar. A Shonen Jump tende a não fazer tanto de maneira honesta. É, sim. É, eles só revelam quando é tipo atingir uma marca ou para investidores. E nisso, então, vamos conectar já com a próxima pergunta, que é exatamente isso. Que é, será que conseguiremos algum dia ter ideia das vendas de tais mangás? Eu acho que não, porque... Na verdade, esse negócio de venda física, ela é feita pelo Oricon, que é a organização que meio que cuida da logística da distribuição de mangás para as livrarias e revistarias. E esse negócio é público só como uma forma de publicar para as pessoas que têm interesse nisso. E, assim, as vendas digitais, elas são todas computadas pela Shueisha e pela outra empresa que eles têm lá. Eles não têm esse terceiro que tem essa obrigação de divulgar as vendas digitais. Então, tipo, não faz sentido nenhum a Shonen Jump deixar pública as suas vendas. Igual não faz sentido pra ele ela ter, tipo, uma classificação literal da Tok, sendo que às vezes eles podem tentar manipular essa classificação pra deixar a série um pouco mais acima. Então, eu acho que isso nunca vai acontecer, porque não tem motivo nenhum. Em termos capital, em termos capitalistas, não tem nenhum motivo mesmo de fazer isso. Não é vantajoso para a revista. Como você disse, o Oricon é uma coisa que uma organização externa, olhando as vendas físicas nas lojas, consegue contabilizar, vou usar então, as vendas. A Shonen Jump, ela revela as vendas quando o mangá chega em uma marca, e as vendas, dizer as vendas do mangá serve como publicidade do próprio mangá. Tipo, o mangá tá vendendo isso como uma publicidade, entendeu? Como algo, uma vitória. Por isso que faz interessar pelo mangá. Mas quando a mangá tem uma venda ruim, eles não revelam. Quando a Shonen Jump vai vender pelo seu aplicativo ou pela Amazon digital, que seja. Eles não vão dizer: a Amazon não diz quanto vende um produto. É, exatamente. Ou os mangás vendidos digitalmente pela Amazon, você não sabe, porque a Amazon simplesmente não diz. A Amazon no mais faz um ranking de vendas, os mais vendidos, né, tipo livros, mas você tem um ranking sem dizer as vendas exatas. E ninguém sabe como esse ranking é feito. Esse ranking é feito, tipo, também de popularidade, sobre o tempo de leitura. Existe, tipo, uma puta discussão sobre como esse ranking é feito. Eles Eles não têm, eles não falam como é, então nem isso é direito exato. Dá pra saber. O motivo que não revela essas coisas é porque eles querem manipular o público. Sim, é o comum, assim. Ah, o motivo é esse. Não revelar que a série tá tendo queda de popularidade não é uhum. bom revelar isso. É, eu acho que um mercado que eu acho que é mais fácil dar pra entender isso tal é o mercado de videogame, que é um mercado um pouco mais aberto no quesito de vendas e tal. O mercado de mangás, por ser só japonês e também por ser japonês, é muito mais fechado. É, a gente pode pegar, vamos pegar por exemplo, acho que a Capcom. A Capcom, ela anunciou recentemente que o jogo mais vendido da história deles é Monster Hunter World, que é o jogo aí que saiu ano passado, eu acho. Uhum. E a expansão dele, eu acho que a Iceborne, que eles lançaram esse ano, ela vendeu, se eu não me engano, 2,5 milhões de cópias, que é um ótimo número de cópia também. E, uhum. tipo, eles só divulgam isso porque o número é um número, tipo, extremamente ótimo de vendas. Mas, por exemplo, a... Vamos pegar um jogo da... Konami com certas vendas de Silent Hill. Você não sabe? É, tipo isso. Entendeu? Os Silent Hills iniciais, você sabe. Os novos Silent Hills, a Konami parou de revelar as vendas. Sim, sim, exatamente. Porque acaba não sendo positivo pra isso. Porque são empresas com acionistas, e os acionistas, eles não sabem como funciona direito o mercado de mangás. Isso é até toda uma discussão que, tipo assim, vários estúdios estão tendo dificuldade de conversar com seus acionistas, falando assim, mano, a gente não vai conseguir tirar um Fortnite do cu. Deixa a gente continuar fazendo nossos jogos e dar um lucro ainda bom. Mas, tipo, basicamente isso, assim. Então, resumindo a resposta, não, a gente provavelmente nunca vai ter ideia qual vai ser a venda de mangá. Até, sei lá, se não existe uma regulamentarização, tipo, uma lei estatal, sei lá, da China ou dos Estados Unidos que obrigue o país a divulgar essas vendas, nunca vai acontecer. Provavelmente ou nunca. Se tiver um modo que uma empresa externa consiga saber as vendas, mas isso seria muito de entrar nas vendas da Shonen. Não, isso acho que não daria. Acho que o mais próximo possível é se rolar uma legislação por parte dos Estados Unidos, que nunca vai acontecer, porque os Estados Unidos é uma, tipo, meio que dominado por grandes empresas, ou pela China, que talvez seja mais provável, mas eu não sei o quão positivo também seria pra mas eles. Mas a China não, talvez não divulgaria publicamente, seria uma coisa que... sim, provavelmente não. O governo chinês ficaria com aquela informação pra ele mesmo. Sim, sim. O governo chinês sabe, na verdade. Ele com certeza sabe. É o que não divulga. Mas, basicamente, é isso. Não, a gente provavelmente nunca vai saber. Desculpa. E a próxima pergunta é uma pergunta sobre como funciona o Rank Oricon. O cara perguntou, o que é e como funciona o Rank Oricon? Achei que era algo relacionado aos mangás mais vendidos. Mas se fosse isso, teria os One Piece sempre na primeira posição. O que não é o caso. Obrigado e sucesso. Também, tipo, tem outra pergunta que dá pra responder tudo junto já. Que eu acho que foi feito pela mesma pessoa. E é, o que é e como funciona o Rank da Oricon? Sei que um dos dois números que aparece é referente ao número de cópias vendidas. Mas o outro quer dizer o quê? É que quando a gente divulga no Facebook, a gente publica um Rank Oricon, a gente publica... Um número, uma barrinha e outro número. Aí a gente vai explicar esses dois perguntas. O Rank Oricon é o ranking de vendas, só que é semanal. Uhum. Por isso, toda semana tem os mangás mais vendidos da semana. O primeiro número tem um nome, a posição do mangá, o nome do mangá, a venda na semana e a venda total do volume em todo o seu tempo de vendas. Sim. São esses os dados que tem no Rank Oricon. O Rank Oricon pega as vendas físicas, por isso ele vende em lojas físicas dos mangás, contabiliza essas vendas, perdendo algumas em algumas lojas, não sendo totalmente, tipo, a porcentagem, percentual de lojas. Pegas é muito alta, mas algumas faltam, né? E semanalmente divulga naquela semana qual foi o mangá mais vendido. Normalmente, o mangá que lançou naquela semana vai ser aquele mais vendido, porque ele acabou de sair nas lojas, o público vai interessado a comprar. Passando as semanas, o mangá vai diminuindo de vendas semanais, e obviamente as vendas totais vão aumentando, porque vão somando as vendas de cada semana, mas em cada semana sua posição vai diminuindo, porque vende menos em cada semana, já que o pico de venda de um mangá vai ser no primeiro, no segundo e no terceiro dia, e depois nos dias sucessivos vão piorando. Uhum. Então, vamos pegar o One Piece que você não entendeu. Quando o One Piece sai, ele vende 1,2 milhões de cópias na primeira semana, vamos dizer. É um pouco mais, na verdade. Achou 1,5 milhão, mais ou menos. Exato. Essa foi a venda que ele vendeu na primeira semana. Acabou de sair, todo mundo tá curioso em comprar o volume de One Piece, todo mundo quer o volume de One Piece, então todo mundo vai na loja e compra. O Rank Oricon olha a venda semanal, obviamente quem vendeu mais vai ser o One Piece fica em primeiro. Na semana sucessiva, aquele 1,5 milhão de pessoas que já compraram o volume não vão comprar de novo, porque já compraram. Quem vai comprar? Aqueles que ainda não compraram, que vai ser um número menor, porque a maioria vai nos primeiros dias. Então o One Piece vai perder posições, vai ter uma venda menor, vamos dizer que vai vender 500 mil, né? Que ainda é muito, tá? Só pra constar. Exato. Na segunda semana. E no total ela vai ter vendido o quê? 2 milhões, porque vendeu 1 milhão e meio na primeira semana, 500 mil na segunda semana, o total, que é o número final, vai ser 2 milhões, com a venda da segunda semana sendo 500 mil. Sim. Na terceira semana vai piorar, vai vender, vamos dizer, 150 mil cópias, uhum. E até o dia que ele vai desaparecer do volume. É, e um volume de One Piece sai a cada 3 ou 4 meses, então esse negócio vai repetindo a cada 3 ou 4 meses. E é por isso, é isso. Espero que você tenha entendido. É, sim. A gente não coloca sempre a legenda no Facebook, porque é meio que um conhecimento comum pra gente, mas a gente não esquece que tem gente que tá acompanhando pela primeira vez e tal, né? Exato. Sempre chega gente nova a seguir essas coisas. Uhum, sim, sim. Tá, a próxima pergunta é uma pergunta grande pro Nicolin, que o Armando TGT perguntou. Eu tenho duas perguntas pro Nicolin. Primeira, nas suas análises dá a entender que você toma como certo que o mangá de Kimetsu no Yaiba não vai acabar tão cedo, mas eu particularmente acho que a saga atual é a última. Você discorda disso? Por quais razões? Então, eu simplesmente muitas vezes esqueço de comentar isso sobre o Kimetsu no Yaiba. Sinceridade. O que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que na análise da semana passada eu comentei que o mangá pode terminar, de fato. É muito aberto, a gente não sabe exatamente se o mangá está terminando. Parece a última saga. Eu também vou dizer, pra mim parece mesmo que seja a última. Só que ele já, nos últimos capítulos, ele ou ela, eu vou usar ele porque eu li que não gosta que se referisse a feminino, não sei por qual Sim. motivo. É, ele prefere pronome neutro, mas como no português não tem pronome neutro, a gente usa o masculino. Exato. E ele tá dando alguns sinais que talvez seja estendido um pouco mais. E com o sucesso do mangá, eu não duvido que seja realmente estendido. Tem muito mangá que fez um sucesso absurdo e que não aumentaram o número de capítulos, como, por exemplo, Nansatsuki Yoshitsu, né, que não aumentou o número de capítulos. Mas tem alguns mangás que fizeram sucesso, como Yu Yu Hakusho, que aumentaram o número de capítulos. Sim. Né? Então, pode aumentar. Até que esteja um pronunciamento realmente oficial, como tinha com Yakuzoku no Neverland, que a gente sabia que era uma série curta, eu não vou dizer nada. Porque tá muito aberto pra mim. Mas pra mim também tá parecendo que é a última. Tá parecendo. Eu também, parecendo que eu... sobre certo Gintama, meu Deus do céu, eu falava todo dia que tava terminando. Talvez tenha esse seja o arco final e tenha tipo uns 3 capítulos pra fechar tudo e tal. Eu acho que também não tem muito jeito pra eles... Tão lutando contra os fodão já, tá ligado? Tá na luta contra a Lua 1 agora. Então eu não sei se tem muita asa também pra uma continuação. Mas é isso. E a segunda pergunta que ele fez é: o que você tem contra o Dr. Stone, cara? Quase toda análise que ele tá no topo da toca, você ressalta o quanto ele não merece estar ali. É só porque ele não vende tanto mesmo ou você realmente não gosta do mangá? É que o Léo odeia Dr. Stone, ele não quer que ele seja um sucesso. Exatamente por isso. Não, tô brincando. É só pra finalizar aqui, ele fala: enfim, eu gosto muito das análises de vocês e através delas conheci vários mangás que passei a gostar muito, além de conhecer mais do mundo dos mangás, que eu acho muito interessante. Continue um ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado. Então, o Luiz pode até confirmar. Eu gosto de Dr. Stone. Eu coloquei Dr. Stone, acho que no último top 30, em cima de Kimetsu no Yaiba. Acho posição 15, 16 dos melhores mangás do ano. Porque eu acho muito divertido como mangá. Eu acho legal todos aqueles experimentos de Dr. Stone. Sim, eu também. Só que eu, quando analiso a Shonen Jump, eu tento deixar minha opinião de lado. Por isso que eu fui chamado, tipo, hater de World Trigger, muitas vezes. Por quê? Porque eu dizia que... e eu errei. Eu dizia que o seu anime não seria um sucesso. Porque não tinha nenhum sentido a Shonen Jump fazer o anime de World Trigger antes de fazer o anime de outros mangás, que na época vendiam mais. Sim. E eu gostava de Toriko, e eu comentei que Toriko seria cancelado porque Toriko não tava rendendo. Fui chamado de hater de Toriko. Mas que eu separo, muitas vezes, a minha opinião da análise. Eu não gosto de unir as coisas. A minha opinião posso dar no top 30, posso dar até nos comentários, posso dar aqui no podcast. Mas, realmente, a análise não corresponde à minha opinião. Atualmente, eu tô falando muito um pouco mal de Haikyuu. Entendeu? Dizendo que o Haikyuu tá caindo de vendas, que o Haikyuu não é mais pilar, que o Shonen Jump precisa encontrar um novo pilar, porque Haikyuu, pouco a pouco, vai diminuir caso o anime não faça sucesso. Entendeu? Eu tô falando essas coisas pra mim de Haikyuu, por exemplo. Mas Haikyuu é meu mangá preferido. É, eu acho que esse pá também é o meu, não sei. Não, é Hunter vs Hunter, mas tá. Na revista atualmente é meu mangá preferido, Haikyuu. Então, eu tenho essa ligação, mas eu deixo de lado. Eu vou analisar Haikyuu simplesmente por mangá que deixou de ser pilar, ou tá deixando de ser pilar, e que tá tendo uma queda de vendas. Entendeu? E eu vou comentar isso. O Dr. Stone, meu problema com o Dr. Stone, é só o excesso de publicidade da Shonen Jump pra ele. Entendeu? E não tá errado não, porque o mangá é bom. Tô brincando. Mentira. Ou não. É isso. E eu mesmo gosto do mangá, só que ele não tem a popularidade venda que justifica tudo isso. Eu gosto mais de Dr. Stone que Jujutsu Kaisen. Eu gosto mais. Eu acho que Jujutsu Kaisen merece mais publicidade que Dr. Stone. Dr. Stone em 2 anos e nos 3 anos de vida recebeu milhares mais de publicidade que Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tá recebendo pouca publicidade pra uma nova série de sucesso. E a gente esquece, mas Jujutsu Kaisen fez um sucesso que a gente não via fazia desde Neverland, eu acho. Isso, entendeu? É uma venda. Tá vendendo muito Jujutsu Kaisen. E eu não tô vendo a publicidade que a Shonen Jump deu pra Neverland quando Neverland saiu, que deu pra Dr. Stone quando Dr. Stone saiu. Uhum. Dr. Stone tem essa situação desde o seu primeiro capítulo, praticamente. Dr. Stone, do momento que começou a ser ranqueado, começou a ser ranqueado nessas posições. E há 3 anos que tá ali. Só que nunca deu um resultado. E eu mesmo gostando do mangá, eu não digo que o mangá deve ser cancelado. Eu nunca vou dizer que Dr. Stone deve ser cancelado. Ele vende bem o suficiente, é um mangá muito bom. Mas pra mim não tem que estar sempre no top 3. Tem que estar mais na zona intermediária junto com Black Clover, entendeu? É isso que eu penso. Sim, acho que a Shonen Jump tá gastando dinheiro. É, diferente do Léo, que é uma pessoa que consegue separar, ser mais imparcial na hora de fazer a realidade Jump, eu não sou, então eu tô muito feliz que o Dr. Stone continua assim. Pau no cu dos mangá que eu não gosto. Não, tô brincando. Mas, pulando pra próxima pergunta. Só pra concluir uma coisa, é porque eu amo demais a Shonen Jump. Eu dou mais importância à revista que aos mangás, muitas vezes. Ah, sim. E eu foco no fato que a Shonen Jump tem que ser um sucesso. Por isso, independente pra mim do mangá, a Shonen Jump tem que apostar no sucesso. Eu acho Black Clover um clichê, não me importa. Tem que apostar se Black Clover tem potencial. ActiAge eu achava um saco no início, entendeu? Eu dizia, pra mim, quando a ActiAge começou a vender, aposta em ActiAge. Pra mim, minha prioridade é ver a Shonen Jump dando certo. E é isso que eu gosto dela. Eu gosto muito da Shonen Jump. E quando eu vejo um mangá que é bom e eu gosto do mangá, porém não tá dando resultado pra Shonen Jump, muitas vezes eu prefiro que ele seja com uma publicidade menor, caso a venda seja horrível, até cancelado. Como eu concordei com o cancelamento de Toriko e concordei com o cancelamento de algumas séries que eu gostava muito. Se é necessário, é necessário pra Shonen Jump. Quando eu digo cancelamento, pode ser transferido. Na verdade, eu prefiro que seja transferido. Mas vamos dizer cancelado pra mim, como eu disse antes. Pra mim, cancelado é qualquer mangá que não esteja mais na revista. Sim. Aí agora, o Pepsito perguntou, o que falta na Jump atualmente, em termos em gêneros que... Peraí, deixa eu ler de novo. Pepsito perguntou, o que falta na Jump atualmente, em gêneros que não estão... Meu Deus, peraí, ele... Na opinião de vocês, qual é o gênero da... Não é essa pergunta, não? O Pepsito perguntou, o que falta na Jump atualmente, em gêneros que não estão com os bons... Tudo bem. O Pepsito perguntou, o que falta na Jump... Agora vai dar certo, pera. Agora eu entendi o que ele quis perguntar. Pera. Pepsito perguntou, o que falta na Jump atualmente? Quais gêneros que não estão com bons representantes, etc? Tem uma pergunta também parecida, mais em cima. Na opinião de vocês, qual é o gênero da Shonen Jump precisa encontrar o seu sucesso atualmente? Esporte, Hong Kong, comédia ou Bishonen? Comédia e esporte. Esporte e comédia. Comédia, pra mim, a Shonen Jump tá na merda. Tá. Tanto que eu acho que, tipo, Japão só tá durando tanto assim. Teve aquele anime, tipo, em flash e tal, justamente porque a Jump tá precisando desesperadamente pra uma comédia. Porque ela não tem uma comédia estabilizada. Literalmente não tem. Tanto por isso que o Mitaima, Security e Yakuza Family, eu acho que ele vai ter um investimento muito alto as duas séries. Porque as duas têm cenas de comédia e tal. Então, tipo, e você comédia. Vai dizer, qual é o problema de não ter comédia? É um problema grande, na verdade, ter comédia. Não ter comédia. Por quê? Ela dá leveza pra revista. Sim. Entendeu? Quando uma revista tem muitos mangás iguais, Bishonen, etc., pode cansar o leitor. Quando tem uma comédia, a comédia serve como um alívio cômico da própria revista. Você pode botar, primeiro, um episódio sério de Kimetsu no Yaiba, com flashback pesado, e depois colocar um Gintama que vai te fazer rir. Isso vai tirar o peso, e depois você vai poder colocar, talvez, uma partida emocionante de Haikyuu. E Sim. aí, a revista vai ficar mais equilibrada, vai ficar uma leitura muito melhor. As comédias ficavam no último lugar justamente porque ela é um ótimo modo de concluir. O pessoal conclui rindo, conclui de maneira relaxada. entendeu? E pronto pra ler outras coisas. E o esporte, a gente só tá tendo Haikyuu de sucesso, e a Jump tá se esforçando muito esse ano em estrear mangá de esporte de comédia, nenhum tá dando certo. Tipo assim, eu acho que se a gente perder, se Haikyuu eventualmente acabar, que eu não acho que vai acabar tão cedo, a Jump vai estar bem, vai perder um público bem grande de mangá de esporte, que é um público bem forte no Japão. Exato. É um público necessário pra revista. Sim. Inclusive, eu acabei de lembrar. É que eu esqueci de agradecer isso no começo do podcast. Eu acho que a gente já tá meio que indo pro final, né, Léo? A gente já respondeu muita coisa. Então eu já vou fechar aqui. Não, eu queria só uma pergunta, na verdade. Ah, mais uma. Mas sabe, mas é só... Vamos essa última aí, só pra lembrar disso. Que eu também tenho que agradecer. Um dos grandes motivos da volta do podcast acabar acontecendo assim foi muito por causa do pessoal do Catum. Que eles me chamaram tipo, algumas vezes pra gravar uns episódios de podcast. Eu gravei, eu acho, uns 2 ou 3 Catum Plans com eles. E acabou dando uma animada a gente continuar conversando e tal sobre o podcast. Eles foram muito gente boa. Eles me deram umas dicas boas que eu comecei a seguir e tal no podcast. Então também sigam eles no podcast deles, no site deles, né, o Catum, que são gente boa. E eu participei de um episódio, do episódio numerado deles, que eu acho que é quinzenal ou mensal, que vai sair ainda, ou tá pra sair, eu acho que eles falaram que eu acho que ia sair esse mês ou mês que vem, e tá muito legal, mas de qualquer forma, então fica essa recomendação aí. Ah, eu lembro que nesse podcast também eu falei mal de alguma coisa de One Piece, e eu lembro que foi engraçado porque eles amam One Piece lá, e eu sou meio mais ou menos com One Piece. Mas é isso, também ouçam lá, e obrigado aí pelos meninos, que ajudou pra caralho. Dá um ânimo, assim. E aí, Léo? Eu queria 2 perguntas, na verdade, que eu achei interessante. Tem como inovar ainda em mangás bishonen? Sim. Foi o Haikyuu que perguntou. Exato. Eu acho que sim, eu acho que é. Igual a mesma pergunta que a gente falou sobre, tipo, que ele fez, inclusive, se eu superar One Piece em vendas no futuro, tipo, sim. Eu acho que esse mangá, essa pergunta dele ainda é um negócio que provavelmente vai acontecer, a gente só não sabe como que vai ser. A inovação tem um fator que é novo. Sim. O gênero bishonen tá muito saturado mesmo. Tem muitos mangás que são parecidos, tem muitas técnicas que vão ser sempre reusadas. Só que as gerações mudam, os gostos mudam, as pessoas mudam, os leitores mudam. Com a mudança de geração, a mudança de leitores, vai acontecendo também mudança de pensamentos. E com uma mudança de pensamentos, vem a inovação. Sim. Vão chegar nos anos 20, nos anos 30, pessoas que pensam de novo modos, que têm novas ideias, que vão ser influenciados por novas coisas na vida, que vão ter novas ideias de criação de mangá. Vocês podem dizer que Boku no Hero é repetitivo, porém, tem vários conceitos de Boku no Hero, também na própria arte, que vem da nossa própria geração Marvel. Sim, sim. Que é a influência da geração atual. Por isso, vai ter alguma coisa nos anos 20 que estão chegando, né? Próximo ano, que vai influenciar autores a criar algo que talvez seja totalmente novo, algo que a gente não espere. Então, pra mim, tem como inovar. Eu não sei dizer exatamente como. Não, eu acho que a gente pode até deixar garantido que, tipo assim, vai inovar. Vai, eventualmente vai. Também a gente tem que lembrar que Hunter vs Hunter provavelmente vai continuar sendo publicado. Ele vai estar sempre lá inovando o gênero shonen. Desculpa, mano, eu tenho que ser fanboy de Hunter vs Hunter pelo menos a cada meia hora, porque senão eu perco meu contrato. Mas. Mas tinha alguma outra pergunta que você queria fazer, Léo? Então, qual pra concluir, né? Tem a pergunta do Pato aqui, na verdade. Ah, sim. Que é, qual do mangá da Jump tinha tudo pra ser um sucesso, mas deu errado sem nenhuma explicação? Ah, sem nenhuma explicação nenhuma. É, todos têm um mínimo de explicação. Sim. Que, na verdade, não vendeu bem. É, basicamente. Mas um mangá que tinha tudo pra ser um sucesso, eu posso dizer, e que todo mundo... que aqui no Ocidente foi bem recebido e acabou sendo um fracasso no Japão, vamos dizer assim. Eu escrevi Stealth Symphony. A Stealth Symphony, sim, do Narita, né? Diogo Narita. Quando saiu que aqui, é de Durarara. Foi um público que foi traduzido pra Kyodai, o pessoal ficou eufórico. Sim, sim. Foi tipo, oh meu Deus, que plot twist final em fantástico, né? Gente, tava comentando mais cedo, tipo, não sem nenhuma explicação, mas eu falei que se Illegal Hair, o manga anterior do Shibashi, que tá lançando Yukami agora, fosse lançado um ano depois, eu acho que ele sobreviveria na Jump com louvor também. Sim, certamente. Kagamigami também teria uma chance de sobrevivência um pouco maior. Que é, um perguntou sobre o autor de voltar, eu acho que o autor de Kagamigami Psiren, que é o Ashira. Ah, O Yoshiro, porra, tem que voltar. Tem que voltar. O Shinohara, na verdade, tem que voltar com o skate. Sim. Você viu, você viu a entrevista do Shinohara, que ele falou que Kanata no Astra era pra ser uma serialização na Jump. Sim. Aí, tipo, eles não aceitaram. Aí ele falou assim, ah, então vou lançar pra Jump Plus e eu vou cortar várias partes da história mais do humor. Que ia ser um mangá meio que de comédia, com, tipo, só que com um roteiro mais dramático. E ele fez um mangá mais enxuto, assim, e fechou em 7 volumes. Que ele falou que, tipo, a forma de criar histórias pra Jump é diferente de criar histórias mais curtas. Então, eu acho que ele volta, na verdade. Acho que ele vai tentar um outro mangá. E depois que Astra deu certo, acho que a Shonen Jump quer que ele volte. Yusei também, né? O Matsuri vai voltar. Yusei. Quem? Esse pau, o Kubo não começa a lançar mensal, não sei. Não, e sei lá, o Kishimoto só voltou porque ele não é ele que desenha. É, mas o Kubo gosta de desenhar. Ele é meio preguiçoso, mas gosta. Ah, entendeu? Não sei, não. Espero que não. Eu acho que ele gosta de desenhar roupa. Ele gosta de desenhar. Tá no final da gravação, eu já parei de ter papas na língua. Ele tem um desenho bonito, só que, nossa, ele é um roteirista tão horrível. Mas, então, ele cê é horrível. Você Burn the Witch? Meu Deus, aquilo lá foi terrível. Ele desenha roupas fantásticas, pô, cara. Não, eu amo, tipo, eu amo o traço do Kubo e... cara, eu ouso dizer que eu gosto até mesmo do... Quando ele eu posso até considerar uma habilidade o fato dele não usar, tipo, ter pouco cenário, mas ainda assim consegue contextualizar bem o que tá acontecendo no mangá. Mas ele é um péssimo roteirista. É, Burn the Witch é maravilhosamente terrível. Mas, sai, eu vou ler Kubo se ele volta, não pensando num bom roteiro. Ah, eu tô lendo Samurai 8, mano. Que Kubo traz. Mano, eu tô lendo Samurai 8, velho. Eu leio qualquer bosta. Cara, Samurai 8, ah, não vamos comentar daquilo. É, né? Então, só pra concluir, aí respondeu outra pergunta, na verdade, também com isso. Mas, concluindo aquela de pato, tem alguns mangás que foram cancelados que fizeram sucesso aqui no Ocidente. Tipo, eu não vou dizer Iron Knight, porque Iron Knight é ruim. Não sei porque tinha gente que gostava. Né? Eu gostava, não sei nada, não. Foi o senso crítico que gosta daqui. Foi na época que eu comecei a acompanhar Jump. Foi aquele que é um fenômeno que acontece pra quem acompanha Jump. É o primeiro mangá que sai da revista. É você meio que quando você começa a acompanhar, você meio que começa a torcer por ele, porque ele é meio que o seu filho. Então, assim, exato. Comigo foi Iron Knight. Tipo, eu sei que teve pessoa que ficou triste quando cancelaram Sporting Salt. Foi uns rolês assim, então relaxa. Sporting Salt, pra mim, eu acho que seria legal fazer uma análise dessa, agora que eu penso, não de rank, mas de mangás que foram muito ruins na década. Aqueles mangás, nossa, que... os piores da década. Cara, Sporting Salt conseguiu ficar com uma arte pior que a do One Shot. Pra mim, Sporting Salt foi o pior mangá da década. Nossa, Sporting Salt é muito ruim. É muito ruim mesmo. Era muito ruim. Objetivamente ruim. Nem Tóquio... Ah, agora quase eu falei. Meu Deus, quase falei. Uhum. Não, mas o Tokyo Wonderboy só foi sua meta, ligado? O Sporting Salt foi ruim, assim. Exato, Tokyo Wonderboy, acho que foi o público errado. É. Não é verdade. O Sporting Salt era ruim mesmo. Era ruim. Então, era Iron Knight foi um mangá que fez um sucessinho aqui, mas era ruim, no meu ponto de vista. Tinha motivo. Stealth Symphony, eu gostei do mangá. Eu não entendi e o público ocidental gostou muito. Mas o público japonês não gostou. Eu nunca entendi. Exatamente por que não gostou. Desde então, Narita nunca mais lançou mangá, só ficou na Light Novel. Exato, Narita pegou trauma. Porque tinha. É tipo um hype parecido com. Deixa eu ver. Gakyu Rotei de. Ah, nossa. Outro que fez um sucesso enorme aqui, eu achei ruim. É bem ruimzinho. Não, Gakyu Rotei era ruim, mano. Era ruim, mas fez um sucesso aqui. E muita gente não entendeu. Eu achei ruim Gakyu Rotei. Entendeu? Eu também. Mesmo a arte sendo boa, mas era esperado. Sim, era o do Obata, né? O Obata, você não pode brigar com o Obata. Exato. A gente pode falar o que quiser, mas o Obata sabe desenhar. Aham. Eu acho que, pra fechar... Ah, só uma pergunta rapidinho e tal, só pra gente dar uma esperança, um serviço que a gente vai fazer pra pessoa. Responder rapidão. Olá, eu sou o Alisson. Vocês acham que há alguma chance de Vagabond voltar a ser lançado? Ah. Vai voltar, sim. Sim. Eventualmente. É assim, brincadeiras à parte, só pra resumir rapidão, o Inoue, ele tá lançando agora o Real, que ele tá lançando mais ou menos trimestralmente. Eu acho que ele provavelmente vai acabar o mangá ou lançar mais um volume e voltar com o Vagabond. E ele também tem um one shot que ele vai publicar em uma revista nas Olimpíadas de Tóquio, que ele anunciou isso ano passado ou retrasado. Então, tipo assim, ele tá desenhando. Eventualmente sai Vagabond de volta. Quando? Não sei. Mas volta. Tem três mangás que é meio complicado, que todo mundo espera e nunca sai. Todo mundo fala de Hunter, ou fala daquele com B, que agora que é muito famoso, que tá sempre no meu ranking e minha memória foi embora. Berserk? Caralho. Eu esqueci, sabe quando vem aquele branco? Sim. Total. É, que falar hiatos. Vocês de Hunter não entendem o que é hiato. Oh, respeita aqui. Vagabond, bastard. Cara, bastard eu lutando. Isso que é hiatus, cara. Mano, bastard eu truco 6 mil que esse cara nunca volta. Meu Deus. Não, bastard eu acho mesmo que nunca volta. Não, eu tenho dois mangás que eu acho que não voltam nunca. Nana e bastard. Não, cara, eu sou sua alma. Nana vai voltar, confia em mim. A autora falou que quer voltar no Nana ano passado. Eu literalmente choro que se volta a Nana. Então, se Nana voltar, se anunciar que Nana volta do hiato, eu leio ele todo e a gente faz o episódio sobre Nana. Sim, eu faria sempre. Porque Nana, pra mim, é um dos melhores mangás que eu li na minha vida. E bastard... Então, o que eu queria dizer? Cara, Vagabond vai voltar. Só pense. Eu não sou fã de bastard. Cada vez que você se sente mal por Vagabond, você pensa, eu não sou fã de bastard. Vai melhorar a tua vida. É. Se você também é fã de bastard, aí, cara... É isso, você se fudeu. Tem aquele lá... Eu acho que é o final mais triste que teve foi aquele lá do... O mangá que é meio merda. Pera aí, deixa eu lembrar. Ah, do High School of the Dead, que o cara morreu. O mangá não vai voltar nunca. É triste. O mangá era uma bosta, mas para os fãs é triste. Uh-huh. É, ó, o Vagabond tá em hiatus faz, sei lá, 5 aninhos só? De boa, quase nada. É, relaxa, Nana... cara. Aí, veio. Nana tá em hiatus há 10 anos. Vagabond dá 5 anos. Bastard dá 2000 anos. Quando é o último capítulo de Bastard? É, 2014, eu acho. Sim, viu? Ainda tá. É, e tipo assim, pensa assim. Mas foi um capítulo, né? É, foi assim. Não, 2012. 2012? Acho que foi 2012, ele voltou e lançou mais um capítulo em 2014, vamos dizer assim. Exato. Mas isso. Basicamente, tipo, mas pensa pelo menos assim: o Togashi fica em hiato porque ele tem problema de saúde. A autora de Nana também, ela tem problema de saúde. O Inoue, ele tava com problema de saúde, mas parece que ele fala que o principal problema dele é que ele só desenha manga quando ele, tipo. Sabe que vai lançar algo bom, quando ele tem, tipo, inspiração. Então, tipo assim, dito isso, o que tem mais chance de voltar é... O Hajiwara do Bastard é porque é preguiçoso mesmo. Não, o Hajiwara a gente... Né? Mas se a gente descobre que ele tem alguma doença também depois, a gente fica triste. Então é melhor não... Tipo, outro... Nossa, um que eu fico feliz e triste ao mesmo tempo é de Ballroom também, Ballroom Yokusho, que eu gosto, que é de dança. O mangá entrou em ato de novo, vai ficar um mês em ato. Silver Spoon terminou, cara? Não vou falar sobre isso. Não, tô brincando. Não, terminou. Mas, por exemplo, Silver Spoon eu fico de boa porque eu sei que a Caracol, ela tá lançando todo mês a Arslan Senki. Então, tipo assim, e eu tô totalmente de boa dela não lançar a Silver Spoon, esperar a Arslan acabar pra ela, tipo, pra ela não prejudicar a saúde dela. Eu quero que a Caracol mais lance mangá o resto da vida dela inteira. Sim, vai com calma. É, tipo, e Silver Spoon é um dos meus mangás favoritos da vida mesmo, assim. Então, ele é muito bom como provavelmente tá no meu top 5, sei lá. Eu amo Silver Spoon. Mas eu tô, tipo, completamente de boa, mano. Eu não leio Bastard, né? Não, mas o que tá esperança pro fã de Bastard é que volte e meia ele relança os volumes redesenhados. Ele prefere redesenhar os A última notícia que eu vi foi, eu acho que ano retrasado. Que o lançou, teve um jogo mobile que teve o design de personagem feito pelo Nobuhiro Watsuki e pelo autor de Bastard. Sim, é porque ele não é que ele parou de desenhar, ele desenha as coisas. Então, ele tá ainda em ativa. A gente não sabe exatamente porque Bastard... Nossa, mano, e também tem um outro, a Clamp, né, velho? Puta que pariu, que triste a Clamp. Cara, eu quero muito acabar eu li o XXXHolic, que eu gostei pra caramba. Aí eu vi que a continuação tá em ato, eu fiquei mó triste, velho. Tá em atos, é, a Clamp deixa tudo em atos. A Clamp foi muito boa os mangás, sabe por quê? Tsubasa é um dos meus mangás preferidos da Clamp. Cara, eu nunca li Tsubasa, eu tenho que ler. É porque o Tsubasa que é aquele que... É aquele que você precisa, tipo, saber um pouco do lore de todos os mangás da Clamp. Eu vou ter que ler Sakura antes, eu gosto de entender tudo. Então, Sakura Card Captor eu nunca li. Eu via o anime na TV. Uhum. Então eu já conhecia a Sakura. É que você olha que eu fiquei meio perdido, porque a Sakura apareceu uma hora, o Tsubasa também. É, aparece, cara, aparece tudo. É, o Elzu é tudo universo compartilhado. Primeiro universo... É pior. Universo compartilhado dos mangás, cara. Tem que virar filme. Quero agora o universo cinematográfico. Gráfico da CCU, Clamp Cinematic Universe. Tá bom. Vamos terminar com Cinematic Universo da Clamp. É tá bom, então. Nosso próximo podcast vai ser sobre o Cinematic Universo da Clamp, quando sair. Tá bom, então. Vamos então, Léo, vamos despedir então. De novo, só lembrando, acesse lá os meninos do Catum, que ajudou a gente pra caralho. Exato, são fantásticos, fazem ótimos podcasts. Sim, fazem muito, muito bom, muito bem editado e com uma arte muito boa também de capa. Eu vi, tipo, eles mostraram, tipo, o processo. Ele desenhou capa do episódio, tipo, de piores arcos shonen, vocês dão uma olhada, tipo, foi desenhado na mão mesmo, não foi, tipo, Photoshop. É muito foda. Não, Photoshop também, porque você usa o do Photoshop pra desenhar. É, tipo, é muito foda, é muito legal. Então, dá uma olhada lá nos meninos. Eles têm futuro aí, eu ouvi dizer, né, que eles têm uns podcasts faz muito mais ano que a gente, então... Mas... É isso, né, Léo? Você falar mais alguma coisa? Não, eu espero... continuar escrevendo muito tempo no Analyzit. Espero que o podcast volte de maneira mais ativa. E a gente faça o podcast, porque é bem legal gravar, eu gosto. A gente tá que nem vagabundo agora, lançando um capítulo aí um ano depois a gente lançou outro. Exato. A gente reclama dos caras que estão em hiatos, mas no final a gente é igual. É tipo isso. Por isso que a gente nunca critica Togashi, porque nós somos Togashi. Já ia começar a fanboyalismo de novo. Então, é isso então. Ah, é verdade, se vocês quiserem mandar pergunta, mais perguntas, a gente respondeu acho que um pouco mais da metade delas, ou menos da metade, mas tem lá o Curious Cast, vou deixar linkado no post também. Então, mas no geral é isso, né? Vamos fazer outras vezes esses podcasts, porque sim, é bem legal, a gente gostou de responder pra ela. Foi bem divertido, foi bem descontraído e tal. Eu já tava vendo, com o Diego também pra ele me ajudar com a pauta de outro podcast, que eu não vou falar sobre o que é, porque senão vai ser uma promessa que talvez eu não vá cumprir. Mesmo sendo um hábito muito grande nosso de fazer promessas e não cumpri-las, né? Exato. Vamos deixar por isso, então. Ah, uma pergunta que fazem sempre sobre o Diego, né? Então, o Diego quer voltar a escrever análise, só que ele tá muito ocupado ultimamente. Uhum. Então, tá tudo bem com ele. Ah. E tá muito ocupado. E eu tô deixando, como eu gosto muito da análise do Diego, da Magazine, da Sander, eu prefiro esperar que ele um dia consiga ter tempo suficiente pra escrever que coloque alguém no lugar. Sim. Porque eu gosto muito da análise deles. O Diego escreve muito bem. Ele escreveu uma das últimas análises da Jump, foi muito bem escrita. Foi, ele escreve muito bem, por isso eu não consigo colocar alguém no lugar do Diego aí. Uhum. Eu não vou colocar de nenhum modo, porque eu quero que ele volte e espero que um dia ele volte quando ele tiver mais tempo. É isso. Então, é isso então. Vamos lá, até a próxima. Tchau. Até. Tchau. I saved every letter you wrote me. From the moment I read them, I knew you were mine. Said you were mine. I thought you were mine. Do you know what Angelica said when we saw your first letter arrive? She said, be careful with that one, love. You will do what it takes to survive. You and your words flooded my senses. Your sentences left me defenseless. You built me palaces out of paragraphs. You built cathedrals. I'm rereading the letters you wrote me, searching, scanning for answers in every line. Some kind of myself from this nevitt.